quem fala é o Ramon. E dessa vez, galerinha, tô dando início a mais um projeto aí no PWB dos quadros off, na verdade. Esse quadro eu decidi fazer de última hora para vocês. Que como o Faraco fez o de livros, o de filmes, na verdade. Já tô empenhado em fazer o de livros. Eu resolvi fazer o de músicas também. Nesse aí pode incluir CDs específicos, shows específicos e músicas específicas. Músicas que eu falo só, uma música só ou duas músicas que eu vou comentar quais vocês pedirem. Se não tiver ouvido, eu vou ouvir e depois passar a minha opinião para vocês, tá certo? E eu espero que vocês gostem, esse é o piloto. E se vocês não gostarem de alguma coisa, aí vocês falam nos comentários, eu vou tentar melhorar sempre, né? Porque a primeira edição dá aquele nervosismo todo pra quem tá gravando, né? Que na verdade sou eu, sozinho, sem ninguém mais, porque é meu quadro, né, gente? Então tem que ser só eu, tô brincando. Se algum leitor aí quiser participar comigo, só falar, a gente discute bandas, essas coisas aí, e passo pro pessoal depois, tá ok? Então, pra começar o quadro, acho que nada melhor do que entrar no clima todo, né? Porque esse ano vamos ter o Rock in Rio novamente no Brasil, na cidade do Rio de Janeiro. E eu resolvi falar sobre o Rock in Rio, na verdade, né? Só que é da primeira edição, galerinha. Lá em, acho que é 1985, cara. Faz muito tempo, hein? Acho que aposto que muitos de vocês aí não eram nascidos, né? Então, para começar, cara, vou falar um pouquinho sobre a história da primeira edição que correu no Brasil, né? Depois eu falo as bandas que teve e tal. E se der, eu tento encaixar o que aconteceu no ano de 91, 2001, de 2011 e o que vai ocorrer esse ano, tá ok? Eu tento encaixar as primeiras três edições que foram no Brasil, depois de 2011 e a desse ano, tá ok? Então vamos lá contar a primeira história da primeira edição, tá ok? Então, galerinha, a primeira edição foi no Rio de Janeiro, né? Entre 11 e 20 de janeiro de 85. E quem realizou, cara, foi um empresário chamado Roberto Medina. Foi esse cara que trouxe essas bandas todas pro Brasil pela primeira vez, certo? E ele foi feito numa área de 250 mil metros quadrados, cara. Em Jacarepaguá. Não sei se é até lá, se é no mesmo lugar até hoje. Vamos ficar sabendo quando eu for explicar as outras edições. Daí sim a gente vai saber se ficou lá, sendo lá ou não, tá ok? E ficou conhecido como Cidade do Rock, que é conhecido como, que é o nome até hoje, né? E nesse, no ano de 85 foi construído o maior palco, foi construído o maior palco do mundo até então, com 50 mil metros quadrados de área. E também tinha duas redes de fast foods famosíssimas lá, também com dois lugares imensos. E construíram até shopping centers com 50 lojas. No caso, foram dois shopping centers. E a grande fama que o Rock in Rio 1 teve foi porque até então nenhuma banda famosa, tipo Queen, Ozzy Osbourne, não tinham vindo pro Brasil ainda. Então, pela primeira vez no Rock in Rio, os moradores, né, os brasileiros poderiam ter a chance de ver os seus ídolos de perto, né, cara? Tipo, Queen veio na primeira edição, Ozzy Osbourne, todos esses caras tops do rock naquela época, né, galerinha? Eu também vou falar algumas coisas aqui que do Rock in Rio 1, que foram as bandas que vieram, né? Para vocês saberem quem vem em 85 pro Brasil, que na minha opinião foi a melhor edição que já teve até então. Mas em 2013 teremos Iron Maiden e vou comentar depois para vocês quem vai vir. E uma informação para vocês que foram gastos 11 milhões de dólares na época para fazer o evento. E o festival durou 10 dias, com um total de 1.380.000 espectadores. Eu acho que já batemos essa marca aí nessas edições passadas que tivemos aí, ó. As primeiras bandas que vêm pro Brasil no primeiro Rock in Rio foi Brasileiro Ney Matogrosso, que foi o primeiro a se apresentar, Queen, Iron Maiden, Whitesnake, Baby do Brasil, Erasmo Carlos, George Benson, James Taylor, Al Jarreau, Gilberto Gil, Rita Lee e Gilberto Gil juntos, Ivan Lins, Rod Stewart, Nina Hagen, Lulu Santos, Os Paralamas do Sucesso, AC/DC, Scorpions, Barão Vermelho, ainda com Cazuza na banda, Eduardo do Sec, Kid Abelha, Ozzy Osbourne, Rita Lee, novamente, The B-52s, The Go-Go's e Yes, que foi a última banda a se apresentar. Essas foram as bandas do primeiro Rock in Rio, tá, pessoal? Que pra mim, os únicos que valeram a pena aí foram Queen, Iron Maiden, essas bandas que todo mundo gosta, né, cara? Tipo, eu gosto muito. Principalmente. Agora vamos para a segunda edição, certo? Que foi o ano que eu nasci, em 91. Em 91, o Roberto Medina promoveu o segundo Rock in Rio, que foi no dia 18 a 26 de janeiro do mesmo ano, 91. Essa edição foi realizada no estádio do Maracanã. Saíram da praia e foram pro Maracanã. E o gramado todo foi adaptado para receber o palco espectadores. Nessa edição tivemos 700 mil pessoas em 9 dias de evento. Ou seja, tivemos um decréscimo de pessoas no local. E ne nessa, como foi gera como foi feito no Maracanã, também tinham lugares na arquibancada. Igual como tem show no Morumbi, essas coisas que vem quando vem show em quando vem show em estádio, né, galerinha? Mas para você ver, em vez de deixarem ter sido na praia novamente, eles fizeram em um lugar que não ia ter muito público, né, meu? Porque na praia caiu muito mais pessoas que no estádio de futebol, não é mesmo? Então acho que foi um regresso que eles fizeram aí na realização do evento, né? Agora vamos às bandas que vieram nesse ano de 91, que foi Guns N' Roses. Eles fizeram dois shows no mesmo ano, no Rock in Rio, eu acho. INXS, não conheço. Faith No More, Sepultura, Happy Mondays, Titãs, Judas Priest, A-ha, que canta Take On Me, Debbie Gibson, Megadeth, Engenheiros do Havaí, George Michael, Lobão, Creature, Moraes Moreira e Pepeu Gomes, Billy Idol. E também nessa edição, o New Kids on the Block vieram pro Rock in Rio. E nessa época a gente já tinha essa frescuralhada de ter pessoas, né, cara, que não tem nada a ver com rock no. Que não tem nada a ver com rock na banda, né? Isso aí é foda. Eu acho que se o nome é Rock in Rio, cara, não tem que ter Cláudia Leite, Ivete Sangalo, Katy Perry, essas bandas sem o ritmo rock pra tocar no Rock in Rio, né, galerinha? Pô, nada a ver com ritmo, cara. Eu acho que vocês vão concordar comigo que isso aí não tinha necessidade de terem chamado, mas fato é que os fãs compram ingressos, né, cara? Os fãs de tipo Katy Perry são tipo fascinados por ela, né? Então, sem ingresso por causa disso. Agora vamos falar da terceira edição, que foi feito no Rock in Rio 3, no ano de 2001, cara. Eu não sou bom de contas, mas eu acho que de 2001 a 91 são 10 anos, né? Se eu tiver errado, me corrijam. Eu odeio matemática. Então, essa edição foi dos dias 18 a 14 e 18 a 21. E nessa edição, sim, fizeram outro estádio do Rock, saíram do estádio do Maracanã e fizeram outro estádio do Rock. No mesmo lugar onde foi a primeira, lá em Jacarepaguá. Então, agora a gente ficou sabendo agora que os dois foram feitos, que voltaram pro mesmo local. Nessa edição tivemos 250 mil espectadores por dia. Vamos fazer a façamos as contas depois. E também nesse festival, nessa terceira edição, teve início aos outros palcos, igual teve em 2011. Palco Mundo, palco tal, palcos. Tínhamos o palco principal e o palco, os palcos paralelos que tocavam também. E eu vou falar nomes para vocês. Das tendas, lá chamam de tendas, né? Naquela época era tenda e não palco. Tínhamos uma tenda para música eletrônica, chamava Tenda Eletro. Para música nacional, chamava Tenda Brasil. Para música africana, chamava Tenda Raízes. E música mundial, chamava Tenda Mundo, que até hoje, não, Tenda Mundo Melhor, desculpem. Que até hoje temos o palco Mundo, né? Esse se manteve, não sei se os outros se mantiveram ou não, tá certo? E vou falar as bandas que tocaram nessa edição. Ó, tem uma informação aqui para dar para vocês. A cidade do Rock, que foi construída para o Rock in Rio 3, permanece montada até hoje. Mas não deve ser mais utilizado nas futuras edições, porque o local onde ela está montada vai ser construída a Vila Olímpica dos Jogos Olímpicos de 2016, no Rio de Janeiro. Então, vamos falar as bandas que vieram pro Rock in Rio 3 no ano de 2001, né? Vieram Iron Maiden, Sepultura, Rob Halford, Guns N' Roses, de novo, Papa Roach, para quem. Se para vocês lembram do Raw, eles já foram música de abertura do Raw com o To Be Loved. Quem sugeriu essa banda pro Rock in Rio foi o Axl do Guns, Oasis, Patofu, R.A.M., Ira e o Traje a Rigor, Ano Sem Tirar, não sei quem que é. Ah não, Ano Sem Tirar foi o nome do álbum, desculpa. Foo Fighters, Capital Inicial, Silverchair, Cássia Eller, Sandy Júnior, Sandy Júnior, cara. Britney Spears, Red Hot Chili Peppers. E só. Eu vou falar umas coisas. Foi. Fal teve mais. Teve mais bandas também, ó. Carlinhos Brown. Para quem lembra, Carlinhos Brown foi vaiado muito quando ele subiu no palco. E o público gritava "Queremos Rock", e ele, eu acho, não sei se ele ficou no palco ou não, se ele saiu, não lembro. Oficina G3, banda gospel, tocou no Rock in Rio 2001, só que na Tenda Brasil, não no palco principal. Outra banda que se apresentou na Tenda Brasil foi os Nazaritos. E quem era pra vir no Rock in Rio 2001 era o Blink. Só que pelas informações que dizem, Axl Rose do Guns não queria que o Blink tocasse no mesmo dia que eles. Então, por isso, eles acabaram não vindo pro Brasil. E agora não vão vir mais porque o Travis sofreu aquele acidente de avião. E ele pegou trauma de avião e não. Para eles virem pro Brasil agora vai ser muito difícil. Agora vamos falar do Rock in Rio. Bom, vou falar para vocês aqui, o Rock in Rio, depois do Rock in Rio 3, 2001, 2004 foi realizado o Rock in Rio em Lisboa, 2006 o Rock in Rio Lisboa novamente, 2008 de novo o Rock in Rio Lisboa, em 2008 tivemos outro Rock in Rio só que em Madrid, 2010 Rock in Rio Lisboa novamente, em 2010 de novo Rock in Rio em Madrid, em 2011 voltou pro Rock in Rio. No Rio de Janeiro. 2012 tivemos em Lisboa novamente, no mesmo ano em Madrid. Esse ano no Rio de Janeiro. Em 2014 vai ter em Lima, no Peru, e também na Argentina, em Buenos Aires, e também no mesmo ano em Lisboa. Em 2015 volta para o Rio. Então vamos falar do Rock in Rio 4, que foi no Rio de Janeiro, né? Rock in Rio 4 no Rio de Janeiro. Essa edição, galerinha, foi teve teve foi, foi em 2 meses, tá ok? Foi realizada nos dias 23, 24, 25, 29 e 30 de setembro, nos dias 1 e 2 de outubro de 2011, no Parque Olímpico Cidade do Rock, que eu comentei até uns minutos atrás, que não vai ser mais utilizado, certo? Que vai ser a Vila Olímpica. Então, esse festival teve 100 mil espectadores diários por longos 7 dias. Então, se 100 mil por 7 são 700 mil espectadores, né? Eu acho que sim. Tiveram os três palcos: Palco Mundo, Palco Sunset e o Rock Street. E também teve várias lojas, vários restaurantes. E os dois shows principais do último dia foram Guns N' Roses e System of a Down. Que a gente pôde acompanhar pela televisão, né? Pelo Multishow e pela Globo. Multishow passava todos os dias, né? Todos os shows. Então, vou falar os dias. Desse vou falar os dias e as bandas que tocaram, tá? Em cada palco que foi, tá ok? Tô me chamando no Skype aqui. Eu vou cancelar a chamada aqui. Então vamos lá, pessoal. No dia 23 de setembro de 2011, numa sexta-feira, teve Cláudia Leitte. Eu pensei que iria ter como falar os palcos, mas não vai dar, pessoal. Eu vou falar as bandas, só ok? Teve Cláudia Leitte, Katy Perry, Elton John, Rihanna. No dia 24 de setembro tivemos NX Zero, Sonny Stitt, para quem não sabe, é do vocalista do System of a Down. Tivemos Capital, Snow Patrol e Red Hot Chili Peppers. No dia 25 de setembro tivemos Glória, Correr e Cambria, Motorhead, Slipknot e Metallica, que foi o último show. No dia 29 tivemos um tributo à Legião Urbana com participação da Orquestra Sinfônica de Orquestra Sinfônica Brasileira. Tivemos Janela Manoé, sei lá quem quer. Tivemos Kisha, Jamiri Rokai, não sei quem que é, e Stevie Wonder. No dia 30 de setembro tivemos Arsenic, Marcelo D2, Jota Quest, Ivete Sangalo, Lenny Kravitz e Shakira. No dia 1º de outubro tivemos Roberto Frejat, Skank, Maná, Maroon 5 e Coldplay. No dia 2 de outubro, que foi o último show, todos os shows que eu tô falando agora que rolaram no palco mundo, tá ok? No palco principal, desculpa. No palco principal. Tivemos Detonautas, Pitty, Evanescence, System of a Down e Guns N' Roses. Esses foram os shows principais, digamos assim. Também tem os shows que rolaram nos outros, no palco, no palco Sunset, mas eu não vou falar porque a maioria das bandas a gente não conhece e tal, então acho que não vira muito falar. E 2003, e na, nesse, nesse ano vão ser a quinta edição do Rock in Rio, que vai ser realizado no Rio de Janeiro. Não poderei falar quais são todas as bandas, tá, pessoal? Mas já tem umas bandas confirmadas. Eu vou falar as informações e tal, onde vai ser. Porque isso já tem. E daí dá pra dar uma. E quando sair mais informações, eu vou fazer outra edição complementando esta, ok? Porque, como eu falei, esse é o piloto. E eu não sei como vai ser, se vocês vão gostar ou não desse formato. Eu vou pedir a opinião de vocês no final, pra vocês comentarem aí, pra ver o que vocês acham, tá ok? Então vamos lá, a quinta edição. Só relembrando que eu falei só das edições do Rio de Janeiro. Se vocês quiserem que eu fale das que foram feitas em Lisboa, tals, eu posso pesquisar para vocês e trazer uma nova uma nova. Como se diz, uma nova versão desses aqui com as bandas que vão tocar, que tocaram somente no Rock in Rio Lisboa, em Madrid. Só vocês falarem que eu faço outra edição, tá ok? Então vamos lá. A quinta edição do Rock in Rio vai ser nos dias 13, 14, 15, 19, 20, 21, 22 de setembro deste ano, no Parque Olímpico Aéreo do Rock, na Avenida Salvador, além de Barra da Tijuca, no Rio. E o festival vai ter um público menor, com cerca de 85 mil pessoas contra as 100 mil que tivemos na edição anterior, no ano 2011, tá ok? Os ingressos se esgotaram do Rock in Rio Card, se esgotaram em apenas 52 minutos, pessoal. Foi tipo, quando começa a vender, vai tudo de uma vez mesmo, mas mais pra frente, acho que em junho ou julho, eles abrem as vendas para os dias específicos, não precisa comprar o Rock in Rio Card. Tá ok? E eu vou falar como que funciona o Rock in Rio Card depois pra vocês, porque é uma coisa muito legal e quem tem isso aqui guarda como se. Guarda com a própria vida, porque é muito legal mesmo. Então, vou falar quem está confirmado até agora para vocês, que são Bruce Springsteen e The E Street Band, Metallica, Iron Maiden, George Benson, Ivan Lins, Sepultura, Ben Harper, Muse, Alice in Chains, Avenged Sevenfold, Butterfly My Valentine, Ghost e Slayer. Falta muita, muita banda para confirmar ainda, tá? Eu espero que venha bandas que eu curta, tipo Ozzy. Eu preciso ver um show do Ozzy. Queria que o Offspring viesse pro Rock in Rio também, que seria muito bom. Offspring viria no SWU, mas foi cancelado, então eles não vieram. O que é uma pena. Então vou falar para vocês agora o que é o Rock in Rio Card. Acho que muitos de vocês devem saber o que é, mas informação não quer demais, não é mesmo? Rock in Rio Card é um cartão que você compra que é válido para qualquer dia do festival. Qualquer dia. Com o Rock in Rio Card você, tipo, você já tem sua presença garantida no Rock in Rio desse ano. É só você ir no. Só você escolher a data e depois você troca pelo ingresso. Ou seja, se você comprou o cartão, você entra no site que é ingresso.com e troca pelo ingresso que você quiser. Eu acho que no cartão deve ter um cartão de débito para você debitar o valor do ingresso ou coisa assim para você poder ir no show, né? Então, cara, eu acho que esse Rock in Rio desse ano tem tudo para ser bom. Sempre foi, nunca, nunca, não é sempre bom, né? Porque vem umas bandas muito nada a ver. Eu espero que esse ano eles não comentem mesmo erro de trazer Katy Perry, essas bandinhas pops assim, porque na minha opinião denigre a imagem do festival, né? Não sei a opinião de vocês. Comentem aí, por favor, para ver o que vocês acham sobre trazer essas bandinhas pops assim pro Rock in Rio. Também comente o que vocês acharam do meu novo quadro, se vocês gostaram, se odiaram, se não querem que eu não faça mais, porque daí eu não faço, né? Se vocês não gostaram, eu não vou fazer de novo. Mas eu vou ficando por aqui. Consegui falar das cinco edições do Rock in Rio bem bem resumidamente, mas consegui. Espero que vocês tenham gostado aí do meu novo quadro. Conto com a colaboração de vocês, também com a paciência. Porque, como eu falei, foi um episódio piloto. Eu conto com o dia de vocês para melhorar cada vez mais e para ficar de acordo com o que vocês gostem. E eu vou voltar, não sei quando ainda, com a resenha de livros para vocês aí, pessoal. Tá ok? Espero que tenham gostado. Abraço para todo mundo e fui! -se.